fechei de graça, com seu jeito bem carente, que recanta rapa, mas tá seduzindo, menina, todo mundo. Tá preto e vermelho, pressa, Deus até me curfo. Que coisa linda é, essa menina quer mostrar a todos que ela que domina a fé. Eu boto nela quando entra na balada, todo mundo fica louco com sua requebrada. Vai mexendo até chão, menina, seção, na base do hip hop, ela não para não. Se eu chego junto, qual será sua reação? Será que vai me dar bola ou apenas cena com a mão? Eu vou partir para a função, eu não, vou ficar tipo na admiração. Eu me levanto, vou de antes, mano, olha, fica tudo rezando que é pra eu levar um fora, ora. Logo eu falando que sou o meu, mas se isso acontece na real, aí fudeu. Motivo de sobra para os mano, tira onda com essa cara. Rapaziada, não perdoe, vai, vai. Eu passo da mancada, cada palavra citada. Quero sair de boa, tipo dando gargalhada. Mas eu convido essa gata, vem gata, não pega nada. Muito prazer em me conhecer. E aí menina linda, como vai você? Seus olhos são muito lindos como a cor do mel. O brilho da sua boca me deixou piné. Tô me sentindo calmo e fora da lei, que pra ganhar seu coração com muitos do Elen. Uma batalha travei, seu coração ganhei. Cheguei até aqui, sou a bola da vez. Gato uma grana, sou do Pioneer. Do Raiz, ela aceitou meu convite. Vamos se divertir. Vamos se divertir. Vamos se divertir. Gato uma grana, sou do Pioneer. Do Raiz, ela aceitou meu convite. Vamos se divertir. Destino ao palio, com ela na viagem. Tô batendo logo aqui pra gente. Gato uma grana, sou do Pioneer. Do Raiz, ela aceitou meu convite. Vamos se divertir. Vamos se divertir, vamos se divertir. Gato uma grana, sou do pai unido. Do Raio e se ela aceitou meu convite, vamos se divertir. Destino ao baile com ela na viagem. Basta de nova de praxe. Nossa que chama e salto alto dentro do baile. Ofereço uma gelada pra ficar à vontade. Ela pergunta se mais tarde vai rolar freestyle. Só se foi eu falando tudo que você não sabe. Tipo assim que te vi, ali sorri. Quando percebi que você foi feita pra mim. Entra mais um aí, que essa noite não tem fim. Meus manos de encosta larga, já tô pintando aqui. De bobeta pisante milis, do lado atriz. Pronto pro clipe, depois pra suíte. Comemorando, vou tomar o uísque. Mas e aí, onde é que se meteu? Meu truta caiu MC. Tá rolando soul easy. De longe dá pra ver a molecada nem curtir. As minas gostam de tomar um vinho, um pacati. Depois sacudir, dança na festa enquanto não chegar o fim. É oi, é claro, te dá toque pra mim. Quando tiver outro baile a gente vem. Sempre é assim, rola em qualquer festa. Pra se amar tem que ter conversa. Eu nunca tinha visto uma mina tão bela, igualzinha aquela que eu vi na tela. Já deve estar chegando minha galera. João Pessoa vem, treta de favela. Gato uma grana, sou do pai unido. Do Roy e se ela aceitou meu convite, vamos se divertir. Vamos se divertir. Vamos se divertir. Gato uma grana, sou do pai unido. Do Roy e se ela aceitou meu convite, vamos se divertir. Destino ao baile com ela na viagem. Tô batendo logo de praxe. Gato uma grana, sou do pai unido. Do Roy e se ela aceitou meu convite, vamos se divertir. Vamos se divertir. Gato uma grana, sou do pai unido. Do Roy e se ela aceitou meu convite, vamos se divertir. Destino ao baile com ela na viagem. Machado logo é de praxe. Seguindo viagem pro baile, o vento bate e bate. Seu corpo pede um calor e eu não deixo pra mais tarde. Coladinho no meu, se aqueceu. Quero aproveitar cada minuto que ainda fuceu. Samba criou, rolando e eu lendo nos pneus. Pulso filando com a mina dos pensamentos meus. No low ride voa 60 por hora. Mundo só bota o tipo aqui, a mina desgosta. Tá de boa pra mim. Malandrinha de porquê tu faz o que é curtir. Valentim na chance aí, outros bairros percorri. No baile quase chegando, foi quando o preto ligou pra mim. De que hora tá chegando aqui? Peraí. E a mina que tu chamou pra vir? Já tá aqui. É aquela que sempre passa ali? É, que nunca tava, bora pra mim.